tá difícil, hein? Eu acho que a parada já tá gravando, hein? Ah, já está gravando? Já tá gravando. Olá, seus vagabundos! Meu Deus, eu Calma, né? Dá um tempo, né, não. Não, cara? já! Não, calma. Tá, ok. Eu sei que a gente tem que ser rápido, mas como assim? Calma. Meu Ah, Deus, eu isso vou está errar. horrível. Quê? Isso está horrível. O som tá horrível? Não, isso vai ficar horrível, mas tudo bem. Ah, óbvio que vai ficar horrível. Cacete. Você já escolheu seu nickname? Porque. Puta que pariu, o quê? Me chama pelo meu nome, né, cara? Porra! Você não sabe como é que funcionamos aqui? Não, me chama pelo meu nome. Ah, que se foda você, seu chat tá chegando. Então! Que estamos. Ah, eu passei a pauta. É, né? Caralho, que pouco profissional. É, né? Aqui, pau. Eu acho que é uma boa você, tipo, tentar começar de novo, que na qualquer coisa a gente corta esse início. Não, não, vou ter que cortar. Agora vai ficar maneiro. Tipo MDM. Ah, ok. Então vamos copiar na cara dura. Exatamente, vamos copiar na cara dura porque é o que eu sei fazer. Exatamente. Ótimo. Então, estamos aqui. Então. Eu sou o Zora Man. Que sou muito mais ridículo falar Zora Man assim. Acho que eu... É. Deve ser. As pessoas estão sentindo aquela decepção, sabe? Quando Ninja apresentou sua voz. Aí todo mundo ficou, caraca, era isso? É, eu Bem, sou eu. Olá, tudo bom com vocês? eu sou o Carlos, eu vou ficar como Carlos mesmo, é só isso mesmo. Então estamos aqui começando a semana especial do Recinto Nerd, que esse post vai sair no sábado. Podcast, não é um podcast, porque eu quero muito fazer um podcast, só que queremos testar o serviço antes, e tenho certeza que isso aqui vai ficar uma merda. Então nem vamos tentar. E sabe qual é o pior de tudo? Nós faremos isso ainda um bocado, porque eu acabo de escrever o post e nós teremos. Tá, foda-se. Vamos começar. Carlos, você pegou a pauta? Tá, peguei. Então vamos começar com. Com as apresentações, Cachorra, né? já terminamos tudo. Vamos falar sobre a E3 2012. Para quem não sabe, a E3 2012 é a maior convenção de videogames da Terra. Olha o exagero, mas tá. É verdade, mas tá. É, você quer o quê? A Tokyo Game Show, porra? Tá, ok. Cacete. Tá bom. Eu esqueci de pisar. Tá, deixa. Tá. Vamos começar com. A gente vai falar do pré-show, pré-3 da Konami. Sim. E depois Pra fazer o faremos test drive. cinco dos jogos que já foram confirmados. Ok. Castlevania Lords of Shadows 2. Sim, não tem nenhuma gameplay. Que até agora. É só vídeo. É só CG. É só uma Toma CG. coisa que quem não jogou o primeiro jogo nem entendeu porra nenhuma. Exatamente, eu nunca joguei o primeiro jogo, eu nem sabia como direito funcionava, eu só sabia que era Castlevania em 3D, então eu pensei, hack and slash. Mas tá, aí eu vi o trailer, pô, o trailer é bonitinho o trailer, só que eu não sei direito como é que vai ser o jogo, né? Provavelmente vai ser uma continuação bem direta, tipo God of War 1, God of War 2. Não, quando veio o trailer eu pensei, caraca, acho que esse cara é o caçador de vampiros. Só que ele sai matando todos os caras, eu. Tá, ele não é o caçador de vampiros. E ele meio que, tipo, morde uma pessoa. É, ele é um vampiro, o que torna tudo mais confuso pra quem não jogou essa merda. Sim. Mas até agora, bem, nada foi apresentado, só temos um trailer de uma CG, pelo menos a CG está bonita. Se a CG não tá bonita, você começa a se preocupar, né? Exatamente. E o interessante é que parece que tinha um golem, alguma coisa de uma máquina Feito de no final. casas, você viu? Tipo lobo, a casa do Lobo Mau. Alguma coisa É, assim. tinha várias janelinhas, eu achei estranho. Eu imaginei, tipo, vários aldeões se unindo, caralho, como é que a gente vai matar esse vampiro? Ah, assim, vamos colar nossas casas com durex e vamos fazer um robô gigante. Sim, porque é tudo que nós precisamos contra vampiros, um robô gigante. Eu queria Exatamente. viver nessa época. É, mas no final aparece o nosso querido não por mim, porque eu não me importo, mas Alucard. É, Que aparece lá. eu nunca joguei um jogo da Alucard, porque eu não tinha o PlayStation. Cara, eu só ouço falar dele, porque eu também. Eu vou. A gente tinha que chamar alguém que tinha um. Que tem um. Tivesse, tipo, um PlayStation desde pequeno pra estar nessa parada também, Mas né? desde quando a gente precisa de alguém pra. A gente, se a gente chamasse alguém, essa pessoa iria entender do assunto. Logo, nós saberíamos do assunto. Nós não sabemos de porra nenhuma. Por isso que é a graça. Estamos copiando descaradamente os melhores do mundo. Ok. Certo. Até agora é isso. Tudo que nós temos de confirmação sobre Castlevania Lords of Castlevania. Ah, Shadows não. 2. Exceto que ele vai sair para Xbox, PS3 e talvez Wii U. Tem isso no trailer? Não, na verdade não tem Wii U. Só que dizem por aí que a Nintendo tá evitando que anunciem algo do Wii U para que ela anuncie no próprio na própria conferência. É, Conferência. uma boa. Conferência. Conferência. Tem uma coisa que eu me animou foi o Castlevania Lords of Shadows Mirror of Fate. Mirror of Que Fate. é Falei uma errado. plataforma que eu tenho. Também. E pelo fato de que eu dei uma Wikipedizada, assim, tipo, nos 2 segundos que eu tive. E aparentemente vai ser uma mistura de 2D e 3D. Ele não vai ser 3D total. Ele Ele não vai vai ser, ser tipo, ruim. jogabilidade 2D com fundo 3D. O que eu gosto muito. Que eu acho que é muito legal. Então eu fiquei animado. Apesar de que o trailer. Trailer não, nem vou chamar aquilo de trailer. O Ah, o teaser, né? trailer. Que tem foi tipo. Foi tipo desenho da cara de alguém, desenho da cara de outra pessoa, texto escrito na tela: Lords of Shadows, Mirror of Fate. Mais Foi tipo interessante isso. se pensarmos que já confirmaram que é Lord of Shadows, então se passa no mesmo universo de Lord of Shadows, então deve ser os mesmos personagens. É, ou um spin-off, qualquer coisa do tipo, mas. Spin-off? Lord of Shadows já é um spin-off. Por parte. Então, não sei. Eu sinceramente não sei. Exatamente. Aí. Tá, devemos planejar isso bem. Vai, você fala. Eu falo, tá. Então vem agora. Metal Gear Solid Rising, que essa para. Calma, O calma, pré. calma. Eu só queria falar uma coisa sobre antes de a gente passar pro Metal Gear. Que, Fala. lembrando, se esse jogo for. Se o Castlevania Lords of Shadows for confirmado para o Wii U, poderemos ter alguma passagem de jogos entre o Wii U e o 3DS, será? Tipo PS Vita, PS3? Eu acreditaria que isso é possível. É, pode ser. Porque ninguém sabe como vai funcionar aquele tabletzinho ainda direito, né? Vamos esperar da Nintendo, mas. Konami, foco, O nome, Konami. foco. Então temos Metal Gear Solid Rising, o primeiro Metal Gear que eu cago na cabeça. É o primeiro Metal Gear que. É, o primeiro Metal Gear que não é Metal Gear, mas tá. É, eu gostei, tipo, eu achei legal, eu fiquei interessado no assunto, apesar de ser. Eu se achei Um jogo de telefone. ação meio. Tipo. Genérico. É um jogo de ação normal. Os caras tentaram dar uma variada, assim, falar um pouco no trailer, no negócio lá que era um pouquinho diferente e tal, mas é um jogo de ação. O que eu acho que é o mais interessante para as pessoas é quem gosta muito da história do Raiden e quer Gosto ver o da história resto. do Raiden. E quer, tipo, ver o resto da história dele. Ou, sei lá, ou simplesmente ver um Quick Time Event gigante. Sei lá. Eu acho que esse jogo não deveria existir. Pelo menos não como Metal Gear, se for para mudar tanto, não use a marca Metal Gear, crie outra. E também o fato de que. Ai, minha perna tá doendo. E que. Porra, perdi meu ponto de vista. Eu sou péssimo pra fazer podcast porque eu me perco nos meus pensamentos. Meu Deus. Mas o fato de que no início do trailer de apresentação, né, três passadas desse jogo, eu fiquei feliz, tipo, pode ser algo bom, o cara corta e as coisas morrem na hora. Só que agora não, o que você acha? É, eu não sei. Mudando totalmente de assunto, eu tô com uma leve preocupação de que porque o Skype tá meio que caindo por causa da internet, vai ficar ruim. Então Mas vamos a gente vê acelerar depois. algo para falar sobre Metal Gear Rising? Tá, outra coisa sobre Metal Gear Rising. Eu gostei da música do trailer. Achei muito legal. Eu não Eu gosto tenho daquela música. atenção. Tá, então, Nada a Zona ver. Fenders. Zona Venus. Outra coisa sobre Metal Gear. Te cortei totalmente. Eu Guia. adorei o logo do 25 anos. Achei muito maneiro. Eu nem vi isso também, Jesus. Eu não vi a conferência. Pô, é muito irado, procura. É muito maneiro. Eu achei muito legal. Muito melhor do que o dos 25 anos de Caraca, Zelda. tudo faz 25 anos. Uma Final Fantasy. Cara, todo mundo saiu na mesma época. Foi tipo boom dos videogames no Japão. Eu tô procurando no Google. Google não me oferece essas respostas. Aí só mostra a capa do primeiro Metal Gear. Tá, eu vou dar um spoiler. É tipo, é a caixa, o Snake dentro da caixa e tem escrito 25 anos na caixa. Achou? Achei. É divertido. Achei bem legal. Mas tá, Zone of Enders. Zone of Enders eu achei maneiro, porque eu adoro Mac. Ah, eu achei whatever, porque eu não tenho, nunca tive interesse nesse tipo de jogo. Ah, qual é, cara? Qual é? Eu já vi isso que eu não sou feito de dinheiro. Eu tenho que escolher os jogos que eu preciso jogar e os jogos que depois eu jogo. Ok. Tá. Então não tem muito o que falar sobre Zone of Enders porque. Porque agora a moda é fazer o mesmo jogo em HD. É, apesar de que eu gosto de uma paradinha de... Eu gosto de uma paradinha dessa, porque é bom pegar esses jogos e colocar em HD, sabe? Ah, Eu acho que. é fazer uma paradinha, outra virar moda. Que todos os jogos recentemente É, estão. teve muita coisa nesse tempo de tacar em HD, tá rolando E muito cara, isso. se for pra fazer HD, então remodele tudo, porque fica uma merda. Aqueles gráficos de PS2 com HD. Na minha singela opinião, que está correto. Ok. Vamos ver o que eu me interesso? Não. Ainda não. Pro Evolution Soccer 2013. Isso nunca mais. Cara, eu vejo o trailer de PES, eu fico pensando, a única coisa que passa na minha cabeça, cacete, deve ser um saco programar isso, deve ser muito difícil. Só que todo Caraca. mundo paga. Ah, pensei. Todo mundo que tá, tipo, caralho, eu quero fazer videogames quando quer ser caga pra PES. É, cara, porque eu não sei, estamos indo para um papo muito diferente agora, mas quando você aprende a programar, você olha aquilo e, caraca, você tem que programar inteligência artificial, você tem que programar o juiz, todas as coisas bizarras, eu fico jogando FIFA, eu, cara, porque quando você aprende a programar videogame, sua visão muda. Você chega, tá, eu conseguiria fazer isso, eu conseguiria fazer aquilo, sei como isso funciona. Quando vem PES, um jogo de FIFA, eu não sei como fazer isso. Cara, deve ser muito difícil. Deve ser muito Deve difícil. ser Mas difícil. mesmo assim, cago pra peste. Não, eu faço parte eu tenho uma simples motivação de. Motivação não. O estilo de vida sobre jogos de futebol. Eu compro a cada 5 anos. Porque eu não preciso comprar o 2012 e depois o 2013, porque é da mesma merda. Compre a cada 5 anos que você vai ver a diferença. Ponto. O último FIFA que eu comprei foi 2006. Pra Game Cube, que é em espanhol. Nossa senhora. Pode crer, só. Ok. Eu vou te dar uma. Vou te falar uma parada que as outras coisas na pauta eu não vi o trailer. Você me mandou ver, mas eu não consegui ver, porque Puta que eu, pariu. tipo, não tive tempo pra ver, cara. Então vai. Tá, Guardians of Middle-earth, que agora é o primeiro jogo fora da Konami, que Jesus, isso tem a possibilidade de estragar. Cacete, porque deixa o celular enquanto eu tô gravando. Na volta. Vai contando Esperto. piada, pra mim. Vou contando piada. Ele é muito engraçado, né? Tá que pariu. Tenho medo do que acontece na casa dele. Ah, voltou? Alô? Oi. Oi. Então, Tá, então vou fazer assim, vou fazer diferente. Você me explica o que são as paradas, já que eu não pude ver o trailer. Tudo bem. E aí O eu trailer dou opinião. começa. Primeiro de tudo, eu olhei. Ah, mas o jogo do Senhor dos Anéis. Tá, o jogo do Senhor dos Anéis. Bom, quem? Quem sou eu pra reclamar do jogo do Senhor dos Anéis? Embora o último tenha sido uma merda, vamos continuar. Aí vem o Gimli. Aí eu. Pera, Gimli. Então vai ser um jogo baseado no filme. Aí aparecem todas as sociedades do Anel, bonitinha. Não toda não, todos os personagens que lutam de alguma coisa de verdade. Então eles chegam lá, bonitinhos. E eu tenho certeza que alguém vai me chamar agora, vai estragar essa porra de ligação. Mas tudo bem. Aí vem os bonitinhos. Já tocou seu celular, cara. Eis que aparece. Não era o meu celular. Eis que aparece Sauron em pessoa. Pra dar um oi? Pra enfiar porrada com um troll e um orc. Eu olhei aquilo Oi? e eu. Meu Deus. Isso, Oi? meu nerd interior de Senhor dos Anéis está gritando contra. Não, mas fica pior. Sauron diz alguma coisa tipo, vou bater em vocês, e aparece o Gollum pra pular em cima do Gandalf. Que é isso, Senhor dos Anéis Beat'em Up? Espera um pouquinho. Oi, Thiago, você pode voltar pra sua coisa que eu tô tentando fazer uma coisa muito importante agora? Tá, então, eu acho que é um jogo de luta. Meu Deus do céu, todos querem me atrapalhar. Esse é o podcast mais vagabundo que eu já vou ouvir na minha vida. Tchau, Thiago, já volto com você. Já volto. Bem, se for um jogo de luta Ah, ok. de Senhor dos Anéis, eu não sei o que falar sobre Não, isso. eu acho que é um jogo de luta, porque aparece todos os personagens da sociedade, mais aquela garota que eu esqueci o nome, pra bater em vilões genéricos e no Sauron. Eu, cara, isso não pode É só isso, trailer? É um CG gigante com ser. isso? Tipo, o próximo da lista, que nós falaremos disso depois. E, cara, isso não pode ser canônico, porque Sauron, se fosse na forma física, mataria todo mundo ali. E, se você ignorar completamente os erros completos e desnecessários do jogo, você consegue se divertir, acho. Mas só uma forma de descobrirmos isso. Eu não sei o direito que fala. Vamos passar pro próximo. Eu não sei o que fazer, cara. Eu fiquei curioso, mesmo tempo eu não quero ver isso saindo do papel. Próximo. Tá, qual é o próximo? Próximo é outro nesse estilo, que é Injustice, God Among Us. God Among Us. Que é um jogo de luta entre a Liga da Justiça e seus vilões. Tá, e aí tudo bem. Eu até acho uma ideia interessante. Mas como é que é o jogo? Bom, até agora apareceu o Batman, o Flash, o Superman e a Mulher Maravilha batendo na Arlequina, Solomon Grundy. Mas isso é gameplay ou CG? CG, e depois aparece um final de gameplay. Que a gameplay é muito irada, é que o Batman dá um chute no Solomon Grundy. Pra quem não sabe, o Solomon Grundy é um ser gigantesco e super forte. E o Solomon Grundy atravessa 4 prédios antes de cair no chão. Dragon Ball Z style. É o Batman, cacete, porra! Como? Mas ele é tipo... Eu ia precisar ver o trailer. Mas é tipo que... Marvel vs. Capcom... Não, cara, jogo de luta... É feito pelos desenvolvedores de Mortal Kombat. Ok. Ok, né? Tirando o fato que agora o Batman tem super força. E infelizmente agora nós, pós-reboot, temos todos os uniformes novos. Novos? Você. Se você acha os uniformes ruins no quadrinho, você não viu os uniformes no videogame. É uma quantidade de coisas absurdas, de no... que bando de linhas e... Mulher Maravilha tem calça. E você não consegue prestar atenção, você olha, caraca, eu queria muitos uniformes de volta. Por que o Superman não pode ter uma cueca em cima da calça, cara? E não é... O Superman nunca foi pra ser maneiro, ele foi pra ser um ícone. Ele tá nem aí com o fato de que ele tá com uma cueca em cima da calça. Ele é o Superman, porra! Mas não, agora ele tem uma armadura. O Flash tem uma armadura. O Batman tem uma armadura. Mulher Maravilha tem uma armadura. A Ah, detalhe. A Mulher Maravilha, ela usa calça. A Arlequina usa uma calcinha. Eu não entendi. Calcinha? É, uma saia que fica aberta na parte da frente da calcinha. Eu pensei que eles fossem... Eu não sei como é que tá a Arlequina nos quadrinhos ultimamente, mas... Mais puto. Tá, porque antes ela cobria todo o corpo, agora não. É a parte da DC, tipo, tá, não vamos super sexualizar nos personagens. Tá, só alguns, o resto a gente vai. Tá, a gente tá ficando off-topic. Exatamente, vamos para o próximo. Star Wars 1313. Eu não faço ideia do que esse jogo significa, você sabe? Não. Tudo que você tem... Você tem algum vídeo? Não é um vídeo, mas tudo que tem agora são algumas imagens de uma entrevista que eu não tive que fiz questão de ver. Porque até agora, tudo que sabe é um caçador de recompensas, um Bounty Hunter, em Coruscant. Ponto. Só isso? Só isso. Ela tá me ligando, que pena que eu desliguei na cara dela. É isso mesmo, é tudo que eu tenho sobre o jogo. Nada, tipo... Gameplay, história, nada. Não o que me interessou. Eu estive ocupado. Eu tinha que aprender a gravar um podcast. E a pessoa não para. Eu que estou gravando! Sim, mas quem disse que você vai colocar no blog? Ai, meu Deus. Bem. Bem. A pré-3 da Konami foi bem pequena. Foi meia hora. Ela não pode ir lá anunciar muita coisa, porque os jogos principais dela. Os jogos principais e outras coisas principais devem estar valendo. Para as conferências grandes. Tipo, a Microsoft chegar... Ah, sabe esse gameplay de Castlevania? Não, eu não quero que você mostre. Quero que mostre na minha conferência. Como visto, Castlevania para 3DS. Que tudo que aparece é... Fique ligado para dia 5 de junho. Na conferência da Nintendo. É. Outra coisa que saiu também, que é... Que ninguém se importa. Mas quem programa se importa um pouquinho. É que eles fizeram outra engine pro Metal Gear, né? Uhum. Eles já modelaram a engine. É, porque não fazia muito sentido os últimos jogos da série com esse. Bem possível. Se eles quiserem usar a mesma engine, eles tiveram que mexer muita coisa nela. Chegou a tua hora aí. É, não, calma. Vamos continuar, porque temos que gravar esse podcast. Tá, o que que falta? Ah, a gente tem que avisar que a gente vai fazer os próximos, né? Quê? Tem que avisar que vai fazer os próximos. Sim, aqui no caso eu tenho todo o conceito aqui. Publicaremos esse podcast, ele sairá no sábado, dia 2. E dia 3 nós teremos um novo podcast sobre sobre os rumores e as surpresas que queremos para E3 2012. Nós não sabemos como vamos gravar e provavelmente vou ter que gravar sozinho. Ah, isso você vai fazer amanhã? Eu verei sobre isso. Então, foco. Dia 4, segunda-feira, nós iremos fazer o streaming ao vivo das conferências da Microsoft, da Sony, da Ubisoft e da EA. E eu sinto que faremos por texto. Porque isso é muito gigabyte de memória que a gente não tem para guardar as 4 conferências de 1 hora cada, em áudio. Eu não sei como a gente vai fazer por causa de horário, mas se a gente fosse... Eu não tô nem a isso, aqui pode levar meu blog para as alturas. Não, ele não vai, porque eu já disse isso várias vezes, mas sonhar não custa nada. Quem sabe eu finalmente... Mas dá pra... Dá pra gente... Eu acho que é bem possível a gente fazer a gravação online ao invés de fazer o streaming, até porque... Acho mais legal fazer a gravação. Mas a gente... Que jeito a gente vai cobrir em primeira mão? Primeira mão, vocês não viram isso em nenhum outro lugar, só nós temos acesso à E3. Nem estamos lá. Inédito na Rede Globo. Sim, e dia 5 do 6 teremos o streaming ao vivo da conferência da Nintendo. E esse será um dia bem calmo, porque dia 6 nós comentaremos sobre os principais trailers da E3. E até lá eu terei que aprender como colocar áudio e vídeo juntos. É. Sim, eu sei. Acho... Vai ser um longo, longo dia. Procura aí no Google tutorial Windows Movie Maker. Tá, então, vai... conversa de bastidores depois. Porque dia 7 nós comentaremos sobre os principais jogos. Claro, porque será quinta-feira, então já vai ter mais ou menos terminado. Para o dia 8, sexta-feira, teremos a eleição dos melhores e os piores da E3. Certo. E é isso, e acaba a coisa, e eu só vou publicar no blog depois de 2 semanas. Que eu não sou feito de... Nada, porque eu obras da faculdade e elas são um pouco mais importantes. Certo. Mas, a gente decide os pormenores depois. Pormenores depois, mas é isso, mais ou menos. Eu vou publicar agora. Quando eu falo agora, eu digo quando esse post... Quando nós gravamos isso, porque publicaremos sobre... O post com toda a programação bonitinha, caso você não tenha decorado. E amanhã, sábado, quando você ouvir, será hoje. Não faz muito sentido. Nós falaremos sobre... Caraca, eu me perdi completamente, sou muito sequelado. Nós teremos esse post e aguarde domingo, amanhã, para novas informações. Eu me perdi. Que você mudou o foco de sexta pra sábado. Tá, foda-se. Então, acho que agora fica as despedidas, né? Porque é pra dar pausa na gravação. Sim, as despedidas é... Primeiro você, porque você não é o mais importante aqui. Ah, claro. Bem, tchau. Só isso? Só isso. Vou falar o quê, cara? Bom, eu queria primeiro te pedir desculpas, que foi uma merda a gravação. Eu vou tentar organizar melhor, porque a gente gravou meio em cima da hora. Meia hora, tipo, meia hora atrás ele falou, vê o negócio da Konami aí. Não, eu falei isso desde que eu estava na faculdade, pra você ver a conferência. Eu cheguei e você não tinha visto, mas enfim. E vamos testar esse serviço de áudio, vamos ver se vai ficar bom ou não. Se ficar bom, a gente continuará com ele. E talvez, quem saiba, faremos um podcast. E não, isso aqui não está sendo editado, será ao vivo e eu não tô nem aí com vocês. Ai, meu Deus. Se eu for editar, eu vou editar só nas férias alguma coisa, porque eu não tenho tempo pra brincar de edição agora. Primeiro que você não sabe. Primeiro que eu não sei, exatamente, eu tenho que aprender. É. Aí eu tá. Vamos só enrolar mais 1 minuto pra eu dar pausa na gravação exatamente no 25 certo. Minutos. Vamos falar sobre o Nygag que repete várias vezes a mesma história do Harry Potter, que é... Um morreu por poder, outro morreu por amor perdido e outro morreu por um... Outro agraciou a morte. Você viu aquele post lá que fala do Aladdin, como se o Aladdin fosse passado num wasteland do futuro? Sim, é uma coisa muito bizarra porque não faz sentido. É muito retardado, né, cara? As pessoas são muito babacas. Eu posso resumir... Caraca, que bom que ninguém faz nem ideia do que a gente tá falando. Mas eu devo colocar o link no post, assim como o link de todos os vídeos que a gente falou aqui. Mas não faz sentido, porque se ele é um gênio, ele tem o poder sobre o tempo. Então ele saberia... E... Não sei a parada do gênio. Ele tá raciocinando demais sobre Aladdin. É, né, cara? Porra, só raciocina sobre Exterminador do Futuro, cacete. Ah, 10 segundos. 10, 9, não, já que tá em 5 segundos. 6, 4. Até amanhã! 2. Desculpa bem a voz!